No céu de estrar eu vejo a mão, no amanhecer e no pôr do sol, mão do Senhor. Na chuva que na terra cai, eu vejo a mão do Senhor. No aroma que a flor nos traz, eu vejo a mão do Senhor. Eu vejo a mão do Senhor, por isso a vida é cantar. Eu vejo a mão do Senhor em todo lugar. Eu vejo a mão do Senhor, por isso a vida é cantar. Eu vejo a mão do Senhor em todo lugar. Que de longe vem, eu vejo a mão do Senhor. No orvalho que a relva tem, eu vejo a mão do Senhor. Numa criança a sorrir, eu vejo a mão do Senhor. Em tudo que existe em mim, eu vejo a mão do Senhor. Eu vejo a mão do Senhor, sua vida é cantar. Eu vejo a mão do Senhor em todo lugar. Eu vejo a mão do Senhor, por isso a vida é cantar. Eu vejo a mão do Senhor em todo lugar.